casa do Senhor. Em Jerusalém começou a edificar. Salomão com fé a casa preparar no Monte Moriá, onde Deus se mostrou a promessa de um lar onde o amor brotou. 60 covados de grandeza e luz, com ouro e madeira a obra se conduz. Cadeias e palmas adornam o lugar, a casa do Senhor. Santidades a glória, o véu azul e carmesim conta a história. Duas colunas firmes em pé a brilhar, Jaquim e Boaz prontos pra nos guiar. Teu amor é a nossa fundação.